Maceió 350, aguarda cópia, prepare a PUCA, transição Aracaju, aguardando. Cortará através norte da torre da Talima. Forma Quebec Fox na escuta. Já solicitado junto ao infraero balizador, já vista no Pass 3, confirma. Gol no 806, seguindo o Airbus da TAM e prossegue parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera da torre 1 no norte, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 2, bom voo. Alfa, sol táxi está 3805, 4 horas e 11, alterno Galeão, 7-6 a bordo. Sente, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1 no norte, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 2, bom voo. Previ táxi via parte principal, Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, lá, quando lá pronto, torre 18-6, obrigado, outra 3-2-5. Roda, Xaner 63. Xaner 63, 1-5, táxi via Alfa e reporte para ingresso, parte principal. Cruzamento do campo, reporte para o cruzamento da cabeceira 35. Reportará na cabeceira 35, clima de alta linha. Contato visual com a pista, o Juliette está no Zulão. 118.62 está no Zulão. Lima, Delta Lima, voa na proa da cabeceira 35. Ok, é proa na cabeceira 35, Delta Lima. Só de Salvador, uma patão Juliette, Tango Zulu. Patão Juliette, Tango Zulu, continua a aproximação, ajuste no 0, no 2, forma um tráfego cruzando o campo, um Robson 44, a 500 pés, sem interferência com eixo de aproximação da 1-0, aguarde pista livre. Pista 13, contra embaixo, travado, Juliette, Tango Zulu. Delta Lima já efetou o cruzamento, já no setor sul. Gente, Lima, Delta Lima, mantenha a minha escuta, aguarde transferência. Manterá sua escuta, aguardar a transferência Delta Lima. Autorizado Maceió, nível 350, decola da 1-0, curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Aracaju, onde intercepta Upper Whisky 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9-35 e aciona 5552 no transponder. Autorizado Salvador, nível 350, decola na pista 10, curva esquerda PUCA Aracaju, intercepta Upper Whisky 58, 1935, controle 5552 no transponder, gol no 9-24. Só confirmando destino Maceió, ok? O portão 02 chama pronto o pushback saneamento, gol no 924. Localizado Maceió, ok, gol no 924. E Mike Papada, presente direto Ilhéus. Está presente direto Ilhéus, Mike Papada. Alô, Salvador, bom dia, o TAP 3661, solicitou 140 para Ilhéus, cliente da Quebec, para cópia. O TAP 3661, Ilhéus, 140, guarda cópia, informação agora em curso a Romeu, ok? Guarda só o coordenação quanto à saída. Certo, então, estamos aguardando aqui o TAP 3661. 35, já está ali. 685 no 754. 255, 285 graus. 6320, informe indicada. 250, 6320. Reduz para 180 nós. Sob vetor para sequenciamento, vai curvar à esquerda na proa norte. Limite localizador. Reduz para 180, proa norte, limitado localizador. Solo 243, direita, solo 1209. Uma prossiga. Passou para o Itapuã, segue para o farol da Barra, 510, Lima Delta Lima. Gente, começou a expulsar de porta farol da Barra. Reportará farol da Barra, Lima Delta Lima. Sérgio, conforme autorizado, 140 para Ilhéus, decola da 10 no perfil da Coral, primeira curva, direita após. 11935, controle, aciona 0263, é o SAM 3661. Protegimento correto, portão 08, chama pronto para o estacionamento, SAM 3661. Então, tá pronto para o estacionamento, SAM 3661. 0512, o ajuste. Reportará para o Cali, que é o 3661. O Juliette Tango Zulu na escuta. 3, confio. Táxi em frente, Alfa Aquilo, parte 3. Gol no treinamento exato ali, manter pista no zero. O solo 3661. Prossiga 3661. Contato com o pessoal da Infraero, até agora não retiraram o finger pra gente aqui, falei pra retirar aqui no 08, eu tô totalmente pronto, só aguardando isso. Ah, ok, ainda tá com o finger conectado então, ok, não vamos informar lá o pessoal. Informe quando estiver pronto então para iniciar o push. É, depende da boa vontade dele. 05. JNM1141, autorizado ILS, porta estabilizada. Estabilizando e avistando a chanel 141. Posso avistar 3805. Então 3805, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da Euleda. Acenda 340 da Euleda, UTAN 3845. O chanel 6141, complete a aproximação, chame a torre 118, decimal 6. 18,6, chanel 6141. O Xané 6320, só para o intercepto localizador, desça para 2000 pés, ajuste no 0, no 2, posto estabilizado. Desce para 2012, repassará a chave de rato, na 3-0. Uma mini beleza. Eu no 41, continua a aproximação, guarde pista livre, vento 160 graus, 109. Vende, meu no 41, aguardando. Totalmente pronto, 3661. Portão 8, está autorizado o reporte de táxi, são 3661. Vai reportar táxi 3661, obrigado. Xenem 141 no livre pouso, 170 graus, 109. Xenem livre pouso, 6141. Pulo 806, decolado aos 47, o controle em 1935. 1935, gol 906. Seu transponder 5567, trip 5489. Vamos para a pista do vento, Arbor, decola da 10. 1935, controle 18,6, torre 5567 do transponder, ao trip 5489. Correto, informe para push e acionamento 5489. Para push e acionamento. Romeu Lima, prosseguindo. O retorno está passando através de Jauá, está mantendo 510, a Salvador está 6 minutos, 11 direção. Papá, Golf Mike, qual é o transponder acionado? Nacional 0114, é o papapá, mais um pouco, mais. Mike Golf Mike, verifique seu transponder, não recebo seu transponder. Papatango Mike, Mike Papá, chame Centro Recife 1251, secundária 133325. Senhor Axé, frequência do controle 11935, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5537, Romeu, Romeu Lima. Torre Salvador, 0330. É, intenção seguir para sobrevoo em Buraqui. Romeu, Romeu Lima. Para o saque, o voo 1394, estamos com 176 a bordo, 343 alternado Campinas. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10 via Índia e Alfa. Quando lá, chame torre 1862 no 394. Índia Alfa, 1862, obrigado, até a voz. Agora, Mix Lima Fox 1-1. X-Ray Lima Fox 1-1, go. Estrela Fox 1-1, just confirmation, no news for the moment, I think there are 20 minutes more. 20 minutes more, confirm. 20 minutes, at 1710. Puxa, acionamento do 1-9-4 no 2. No 2, aguarde, vai passar a cauda no Airbus da TAM, que está taxiando, vai sair do setor sul do pátio. Assim que ele passar a cauda, já coordena com a equipe de solo e efetue o pushback no 600. Após o TAM passar na cauda, está autorizado para o estacionamento. Bono 924. Solo, chame meu 1-4-1-9. O 600, seu confirme. Após o TAM está ali no pushback. Isso mesmo, após o TAM, a aerobase da TAM, confirme. Agora sim, 600 após o TAM está livre. Correto. Solo, TAM 3661 no passar com 66 a bordo, 2:24 alternando Aracaju. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10 via Índia e Alfa. Quando lá, chame torre 1862, 3661. Mete, ponto de espera da 10, chama a torre 118-62, então 3661. Solo, estuda 6141. 6141, prossiga. Alfa. Táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio. Porta aberta, Juliette. Salvador, bom, nosso direcito com Quebec, autorização Congonhas. 1-3-3-3 para Congonhas, 1 minuto para a cópia. Alfa, eu nasci. 36, contato radar, 60 milhas, nordeste de Salvador. Voo na proa de bom, chegada bom, de ponte de para descida. 4-0, proa de bom, reportamento para descida. Mike Golf Mike em controle. Prossiga. Pra minha torre 1-1-8-6. Ai, que graça. Para Congonhas 360, Aperzulu 1-0. Decola da 1-0, concurva direita, saída da El. Dael Leda, depois vou tirar para a posição bridge, Aperzulu 1-6. Frequência do controle 119-35. A torre 118-6-12. 5566, o transponder 1-3-3-3. Final, pistão no 7. Mike. Doutor Juliette, pra Delta, Delta Pro de Paris, no Prana, estamos próximo aí, aproximação da 1-0, por aqui. Juliette, Bravo Delta, voe Paris, reporte Paris. Reporte Paris, agora. 566, o transponder, ok? 566, obrigado. Correto. E no... qual é o seu portão no pátio? Portão 4. Portão 4. Informe para puxa acionamento no 333. Portão 333. 3-4, alinhar e manter. melhor é bater o voo 314. Meia 320 no solo 54, libera à direita, solo 1219. 219, restante. Forme pro ideal. O meu acha é bravo, confirma e transponda. Controle confirmado, gravidade para descer para 1500. Ou no 1500 pés, ajuste no 0 no 2. Nada. Preço 6320. Alfa, nessa cidade de apartamento. Você funciona no 3, confere? Não, isso foi autorizado para o pushback. Aeronave da pushbackana é o. Confirmei o 924? Confirma, o 924. Sente, o número 00 mantém posição no 3. Agora mantém posição no 3. Tá ok. Já estava autorizado antes da posição. Não, tá não, o Mauro já tinha dado autorizado, ele confundiu. É só perguntar pra ele aí. Não é isso, pessoal? Quem estava autorizado primeiro? O 600 ou o outro? Ah, o 924, o seu número 2. Não, negativo. Se eu falar o 600 primeiro, tá gravado. Ui! Autorizado decolar, 170 graus, 079. Decolagem, legal, fácil. Romeu Lima, prossiga. Liga acionar, chame para o próprio táxi. Romeu Lima. Quê? Sinal não interfere na sua aproximação. Chega mais tempo. Do pátio 3. Sente, aguarde para iniciar o puxo, trip 5489. Noite decimal meia, bom. Ó. Joker de paus, confirme. Joker de paus. Sente. Aguarde cópia. O Joker de Paus. O plano é para que horas, o Joker de Paus? É o ponto de espera da 17. Táxi aí, papá. Gol no 394. Chame o controle 19.35, deixou a decolagem 57. É. Corre Salvador, o trip 5595. Chame passando Simbra, trip 5595. 5595. Polo 57, frequência livre, Mike Wolf Mike. Polo 394, contato dando decolagem, estou para nível voo 360, saiu da DEL, Leda Brito. Leda. Flash. Zona 394 foi direto da El. Da El, 394. Conheceira, foi sucesso. Meu nome é Ayak, como é que é o nome? Solo voo no 924, pronto pro táxi, 173 a bordo, 2 horas e 15, Salvador. Livre táxi, ponto de espera no 0, quando lá chame torre 18.6 no 924. Ponto de espera 18.6 ou no 924. Você transponde, eu não recebo seu transponde. Alocado 01 no 6, tema de alta livre. Controle qualquer Lima de alta livre. Lima de alta Lima, transponder 01 no 6, acionado, confirme destino e procedente. Pro Procedente é Grupo Zulu, município de Conde, destino ele ponto Buraquinho. Lima com Campos, Juliano Brasil. Lima Delta Lima, faça espera visual agora. Lima Delta Lima, inicie espera. Iniciará espera, próximo para o Itapuã, Lima Delta Lima. Juliette Bravo Delta, chame a torre 1 no 8.6. 8.6, Bravo Delta. Oceanete 6210, desço para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2. 2.002. Desde 661, decolou 59, chame o controle 1 no 9.35. 1935, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 6 Delta Lima. Soldou, boa tarde, TAM 3661. TAM 3661, contato radando a decolagem, desculpa para nível de voo 140, saída Coral. 140, Coral, 3661. Tudo espera, pista no 0, voo no 924. Mas nenhuma espera, voo no 924. Oi, Salvador, Papa Romeu, Lima Delta Lima. 5595 na curtíssima, aguardando sua autorização. Autorizado pouso, 1.60 graus, 1.119. 35595. 5595. Papa Romeu. Lima Delta Lima, é a torre de Salvador. Para 1.0. Papa Romeu, Lima Delta Lima, é a torre de Salvador. Delta Lima na vertical do farol Itapuã, segue pela rota Xé, intenções para cruzamento do setor sul para o setor norte. Mantém espera sobre o portão Itapuã, com curvas pela direita. Previsão para prosseguir em 3 minutos. Lima Delta Lima. Mantenha espera sobre o farol Itapuã, Lima Delta Lima. Gol no 924, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Autorizado a alinhar e manter pistão no zero, gol no 924. Trip 5595 no solo 01, libere a direita, chame o solo 121 decimal 9. 040. O tráfego que está na pista 17, confirmando sua matrícula novamente. Porta 1240, alternando Maceió. 127, 1240, Maceió. Livre táxi, ponto de espera da 10. Quando lá, chame torre 118, meia dúzia, 1600. 1600. Fala, Salvador, boa. 5595. 5595, pátio 3. Destino Alfa, Kilo, pátio 3. Observe a aeronave da companhia e completou o push naquele pátio. Fica atento ao sinalizador. 5595. Alfa, Kilo, pátio 3. 5595, boa. Chame sinal normal, pistão no 7. Estamos na rotatória, possibilidade de base pela esquerda 1-0. 4 horas de altura, meia, montes claros para o táxi. Táxi livre, ponto de espera da 1-0, seguindo a aeronave da Gol à frente. Quando lá, chame torre 18-6-12. O Joker de Paus está livre, iniciar o táxi. Nível 2-0-0 Galeão. Nível 200 Galeão, afastando-se na radial 230 de Salvador, com o código 2640-2641. Frequência do controle 11935, a torre 1186. Canal 105, alterna 18. Cruzamento ligeiramente à esquerda da torre de controle, daí eu avistava. Lima, Delta Lima, da visual, a coronave decolou, vai, segue para o aeródromo para cruzamento acima da torre. Lima, Delta Lima. Eu vou até corrigir a instrução, pode seguir a linha do litoral, observando o tráfego à sua frente. E autorizado também o cruzamento da 28, observando o bang da Gol decolando. Lima, Delta Lima. Ok, seguirá pelo litoral, já avisou a coronave da... decolando na 28 e vai ficar atento qualquer tráfego aí para cruzamento da 28. Grato. Positivo. E o que decolou da 17, que está à sua direita agora? Está avistando ele aí? Já avisou o programa, decolou da 17. Gente, gol no 924, decolou 03, chame o controle. Gente, gol 924, chamando o controle. controle, eu vou no 600, passo 0, no 0, pronto. 3-2-5. Controle, boa tarde, eu vou 1924. Tá, Romeu, ele montando a proa do tempo. Gente, curva à direita, corredor axé, chame o controle, 1-9-35. Eu olho, boa tarde, 600, passo 0, no 0, pronto. Estabilizou o visual, Xané. O Xané 6210, complete aproximação, chame a torre 1-1-8-6. 1-9-8-6. Controle, boa tarde, Romeu. Santa Romeu, Romeu, Romeu. Lima, controle da manchete, lá direito, matando. Eita. Papá Romeu, Romeu Lima. Mantenha-se pelo corredor axé. Reporte fora da barra. Valeu, mano. Qual que é a velocidade de subir para o 065? Dá pra ver? Negativo, mantenha 1 mil pés, via corredor axé, reporte para o da barra. 0 meu pé, Romeu Lima, 361, não atingi, mantenha 140. Sim. Você vai de direto UNEP? Confirme. Você vai de coordenada direto pro UNEP? Então 3661, mantenha coral. Temporal guardando a aeronave. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, informe pro ideal para o destino. Roma 281, Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima. 7 para frente. Delta Lima tentou cruzamento, cabeceira 28, já no seu setor norte, grato. Cruzamento da 28 autorizado, chame o controle 1-9-35. Papá Romeu Lima, Delta Lima. Ok, já no seu setor norte, chamará o controle Lima Delta Lima. 5, direto do destino. Bem, obrigado, Lula, meu pé, para 0, 1. Controle, Papa Romeu, Lima Delta Lima. Lima Delta Lima, prossiga. Efetuou o cruzamento, setor sul para setor norte. Está seguindo pela rota forte, já próximo para a área de pouso em Buraquinho, já na perna do vento. Levo Delta no solo 06, libera na Delta, solo 121, decimal 9. Delta Lima. Motor 924, mantém 5 graus um pouco à esquerda aqui, a torre de pouca para evitar um cúmulo. Sente. 0. 820, sente. Para o 40, trip 5626, desça para 2010, ajuste no 0-2, autorizado ILS, reporte estabilizado. Ele 12-2, reporte estabilizado. 1-1, I'd like to say to you it's necessary to make a DLA message because, or due to your flight plan is going over, is finished in a few minutes, or I'm see here your flight time of estimated time of departure is finished at 1700. Time check now 1707. So if you didn't make a new flight plan, it's necessary to make a new one, okay? Okay, the problem is I can't call my company in Paris, but it seems that there was some problem this morning to some the flight plan. So I would like to be sure that we will have a flight plan. We have the latest news. The person with the police should come back in a few minutes now, and we hope to start on 1720. Anyway, I will call Paris to send a DLA message, okay? And I will call you back to know if you are well received, okay? Alright.